agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Boa noite, começando mais um Encontro Central, super quinta-feira, né? E a gente tá juntinho nessa noite, né? Pra fazer você relembrar, né? E matar a saudade dos grandes clássicos da música. Então vem comigo no melhor do romantismo. E eu, Fábio Pérez, vou contigo durante 2 horas, só pra tocar as melhores pra você. Abrindo muito bem, tem Nica Costa, On My Own. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you will see. Encontro Central. Sometimes I wonder where I've been. Músicas inesquecíveis.

inside your eyes that I want to another life. Feel your skin on mine, it's crying, yes, darling, yes, darling, yes. Romantic pressure gonna drive me insane. Time goes by and I'm losing ground. Do you want to see a loved one in chains? I'm sinking, baby, I'm gonna drown. I'm going down. Ooh, yes. Yeah. Passion when I look in your eyes. Ah, yes. Yes. This is how I want it for the rest of my life. I'm giving fire to your flame. Every time you speak my name, close your eyes and say it to me. Yes, darling, yes, darling, yes. Músicas inesquecíveis. Essa música ficou conhecida aqui no Brasil, né, como Melô do Yes, Timur. Essa música, se não me engano, falava no período dela, tocar 3 minutos, 3 minutos e meio mais ou menos, falava mais de 40 vezes a palavra Yes, sim, no caso, né? Então virou hit, virou sucesso, virou motivo de piada, mas tem muita gente que lembra de grandes momentos românticos, né? Com essa música. Então, Timur, Yes. Teve Manhattan's com Forever By Your Side. Também Nica Costa, On My Own. Chegando aqui, Rockwell, Knife. Estamos apresentando Encontro Central. Day and night. Canções imortais. Maybe. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Músicas inesquecíveis. Shaquem Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Também teve Secret Service e Rockwell Knife. Já já tem mais para você aqui no Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. E estamos de volta com o melhor do romantismo na sua noite, com The Rules, Give Me Time. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Chance. Don't playing round. Don't want to go steady. You gotta give me time, give me time, give me time. As canções imortais. If there's a tear on my face, it makes me shiver to the bone. It shakes me, babe. Just a heartache got caught in my eye. And you know I'll never cry, I'll never cry. Sometimes I drink more than I need, until the TV's dead and gone. I may be lonely, but I'm never alone. And the night may pass me by, but I'll never cry. Take away my eyes. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. You I see forever, oh so clearly.

Mama told her I wish it would have happened to you. Is this the end? Mama told me one day it was gonna happen, but she never told me when. She told me it would happen when I was much older. I wish it would have happened to you. Is this the end? Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Fechando o nosso segundo bloco com Stephen Bishop, It Might Be You, também Pat LaBelle On My Own e New Edition, Is This The End. Já já tem para você tradução do dia. E para participar é fácil, mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Fico aguardando aí a sua participação. Então já já tem tradução do dia. As canções imortais. Estamos apresentando Encontro Central. E agora tão esperada a tradução do dia chegando para você. Dessa vez mais um clássico, né? George Benson, Kisses and the Moonlight. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Sente vontade de voar? Tudo está certo. Não posso te culpar por querer tentar, amor. Olhe todas as estrelas lá pra cima. E você não acha que é hora? Mais perto de mim. Quero sentir a sua respiração. Tão constante. Porque, querida, eu não vou embora. Até que eu consigo o que eu tenho esperado. Umas 25 a mais. Isso é tudo que eu preciso. Beijos ao ar. Querida, isso faria esta noite completa. Tem que acontecer. Beijos ao ar. Querida, voe pra longe comigo. Na maioria dos nossos dias, estamos tão ocupados correndo, perdidos na confusão. Não temos tempo para alegrias e sonhos. De vez em quando, um sonho se torna realidade. E é assim que a gente se sente. Pelo menos uma vez na sua vida, esqueça o amanhã. Esta é a noite. Nossas preocupações parecem tão distantes. Você me abraça com tanto carinho. Eu apenas quero sentir os seus doces, doces beijos ao luar. Querida, isso faria esta noite completa. Tem que acontecer. Beijos ao luar. Querida, voe pra longe comigo. Não deixe esta noite acabar. Agora mesmo, nos seus braços. É onde eu preciso estar. Por favor, menina. Beijos ao luar. E você sabe que eu sei. Beijos ao luar. Isso faria a noite completa. Tem que acontecer. Beijos ao luar. Querida, voe pra longe comigo. Estamos apresentando Encontro Central. Another.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central.

as canções imortais. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Essa musiquinha é gostosa de ouvir, né? Julie Shear com Steady, também teve The Corgs e abrindo com Robin Gibb, Like a Fool. E agora, Mariah McKee com Show Me Heaven. As canções imortais. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Tonight, it'll be a night time.

there, I didn't know I cared. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. About you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how. Estamos apresentando Encontro Central. E fechando mais um Encontro Central dessa super quinta-feira com Richard Sanderson, Reality, também Donna Summer, The Woman in Me e Mariah McKee com Show Me Heaven. Está a fim de participar do Encontro Central, o melhor do romantismo na sua rádio, nas suas noites? Então, vem para cá. Mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Participe juntinho com a gente e faça a sua noite muito mais gostosa. E eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui e volto amanhã, se Deus quiser. Para você, uma ótima noite. Fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.